desde o ventre que ele te chamou pelo teu nome, como se fosse uma sinfonia. Assim você ouvia a voz de Deus. Nem bem formado, o Espírito de Deus já te envolvia. Ele te moldava noite e dia. Você nem era alguém, ele te amou. Agora lembra, grita por teu Deus de onde estás, perdido pelos vales, pisando em espinhos, ele te achará. Ele te amou.